A Capcom, com a licença da Marvel, conseguiu estabelecer uma nova série de jogos de luta, Marvel vs Capcom. Mas com o fracasso comercial do segundo jogo, a série foi aposentada. Pelo menos por um tempo. E isso durou só até fevereiro de 2011, quando saiu o terceiro título da série, Marvel vs Capcom 3: Fate of Two Worlds. E um tempo depois, em novembro do mesmo ano, a sua versão atualizada, Ultimate Marvel vs Capcom 3. Hora de revisitar esse jogo de luta que marcou a sétima geração de consoles. Bem-vindos à minha retrospectiva Marvel vs Capcom 3.